autorizado decolar. Estamos 7 1 0 0 0 1. Passa com governador 7.010, que ele estava terminado, mantendo o voo 90, com controle Aracaju, frequência 20.253. Agora o 74, vou transitar para a sinal 057, turbo à esquerda na P0, 050, transição radial 330, boa entrada. Forma do esforço da direita na Pro 08, principalmente é a radial 340 de Arcadia. Agora

224, operação para aproximar para o vídeo, ela ficou no 7, o vídeo esquerdo na rua 070, limitar de abril 307, tá bom? O Chené 6074, listado, autorizado por Sistema 7, 100 graus, 099. Sempre com o nome 76074. 4, isso para 2003, a gente está no 04. 02, corrigindo, desculpa. Agora a direita da sua 100, passaria do 2224. 127, agora à direita, para 070, fica como limite radial 340, do Real Salvador, 127. Estou aguardando a modificação com essa fase de volta do campo do 127. Terceira, Atacã Lima, posição 1, 3 do Fátima, 100 de valor. fazer terminal da 10 e depois ir lá fazer uma base para a direita do 17 ou eu vou para a volta? Thank you. Bandeira,